Enquanto os genes são transmitidos por óvulos fertilizados ou por vírus, os memes transmitem-se por imitação. Se eu ensinar você a fazer um modelo em origami de um junco chinês, um meme passa do meu cérebro para o seu. Você pode então ensinar a duas pessoas essa mesma habilidade e cada uma delas ensinar a outras duas e assim por diante. O meme propaga-se exponencialmente como um vírus. Supondo que todos nós cumprimos de forma adequada nossa tarefa de ensinar, as gerações posteriores do meme não serão perceptivelmente diferentes das primeiras gerações. Todas produzirão o mesmo fenótipo do origami. Asterisco. Como vimos em O Conto do Castor, fenótipo significa normalmente a aparência externa pela qual um gene se manifesta, como a cor dos olhos, por exemplo. É óbvio que estou usando o termo em um sentido análogo. O fenótipo visível de um meme que, de outro modo, está oculto no cérebro em comparação com um gene oculto dentro do cromossomo. Essa também é uma boa analogia para a propriedade e autonormalizadora que mencionei no prólogo geral ao discorrer sobre as relíquias renovadas. Ver também meu prefácio para o livro de Blackmore. Fim da leitura de asterisco. Alguns juncos podem ser mais perfeitos do que outros se, digamos, alguns dobradores de papel forem mais cuidadosos. Mas a qualidade não se deteriorará de modo gradual e progressivo ao longo das gerações. O meme é transmitido inteiro e intacto como um gene, mesmo se sua expressão fenotípica detalhada variar. Esse exemplo específico de um meme é um bom análogo para um gene, especificamente um gene de vírus. Um modo de falar ou uma técnica de marcenaria podem ser candidatos mais dúbios a memes, porque é provável, estou supondo, que progressivamente gerações posteriores em uma linhagem de imitação se diferenciem mais da geração original. Blackmore, assim como o filósofo Daniel Dennett, acredita que os memes tiveram um papel decisivo nos processos que nos tornou humanos. Nas palavras de Dennett, o porto a que todos os memes esperam chegar é a mente humana, mas a própria mente humana é um artefato criado quando memes reestruturam o cérebro humano para torná-lo um melhor habitat para memes. As rotas de entrada e saída são modificadas para adequar-se às condições locais reforçadas por vários recursos artificiais que intensificam a fidelidade e a prolixidade da replicação. Mentes de chineses nativos diferem drasticamente de mentes de franceses nativos e mentes de literatos diferem de mentes de iletrados. Asterisco. Dennett faz um uso construtivo da teoria dos memes em vários de seus trabalhos, entre eles Consciousness Explained, do qual essa citação foi extraída, e A Perigosa Ideia de Darwin. Fim da leitura de asterisco. Dennett pensaria que a principal diferença entre os cérebros anatomicamente modernos antes e depois do grande salto para a frente na cultura é que os cérebros posteriores ao grande salto fervilham de memes. Blackmore vai além. Invoca os memes para explicar a evolução do avantajado cérebro humano. Isso não poderia ser obra só de memes, evidentemente, pois estamos falando aqui de uma mudança anatomicamente fundamental. Os memes podem manifestar-se no fenótipo do pênis circundado, que às vezes passa de um modo quase genético de pai para filho e até em uma forma corporal. Pense em uma moda transmitida de emagrecer ou de alongar o pescoço com colares. Só que a duplicação do tamanho do cérebro é outra coisa. Ela tende a ocorrer por meio de mudanças no reservatório gênico. Mas então, que papel Blackmore vê para os memes na expansão evolutiva do cérebro humano? É aqui, mais uma vez, que entra a seleção sexual. As pessoas tendem mais a copiar seus memes de modelos admirados. Esse é um fato no qual os anunciantes apostam seu dinheiro. Pagam jogadores de futebol, astros de cinema e supermodelos para recomendar produtos. Pessoas que não têm um conhecimento especializado para avaliá-los. Indivíduos atraentes, admirados, talentosos ou por algum outro motivo renomados são poderosos doadores de memes. Essas pessoas também tendem a ser sexualmente atraentes e, portanto, ao menos no tipo de sociedade polígama na qual é provável que tenham vivido nossos ancestrais, ser poderosos doadores de genes. Em cada geração, os indivíduos atraentes contribuem proporcionalmente mais tanto com genes como com memes para a geração seguinte. Blackmore supõe que parte do que torna uma pessoa atraente é sua mente geradora de memes. Uma mente criativa, artística, loquaz, eloquente. e os genes ajudam a produzir o tipo de cérebro eficiente para gerar memes atraentes. Assim, a seleção quase darwiniana de memes no reservatório mêmico anda de mãos dadas com a seleção sexual genuinamente darwiniana de genes no reservatório gênico. Eis mais uma receita para a evolução desenfreada. Qual é exatamente, nessa visão, o papel dos memes no aumento evolutivo do cérebro humano? Eis, a meu ver, o modo mais proveitoso de examinar essa questão. Existem variações genéticas nos cérebros que permaneceriam despercebidas sem memes que as trouxessem à luz. Por exemplo, há bons indícios de que existe um componente genético na variação da habilidade musical. O talento musical dos membros da família Ba provavelmente deveu muito aos seus genes. Em um mundo repleto de memes musicais, as diferenças genéticas em habilidade musical salientam-se e estão potencialmente disponíveis para a seleção sexual. Em um mundo anterior à entrada dos memes musicais nos cérebros humanos, as diferenças genéticas na habilidade musical também estariam presentes, mas não se manifestariam, ou pelo menos não do mesmo modo. Elas não estariam disponíveis para a seleção sexual ou natural. A seleção memética não pode mudar o tamanho do cérebro sozinha, mas pode trazer à luz variações genéticas que, de outro modo, permaneceriam ocultas. E isso pode ser visto como uma versão do efeito Baldwin que mencionamos em O Conto do Hipopótamo. O Conto do Pavão usou a bela teoria de Darwin sobre a seleção sexual para levantar algumas questões sobre a evolução humana. Por que nossa pele é glabra? Por que andamos com duas pernas? E por que temos cérebro grande? Não vou arriscar a supor a seleção sexual como a resposta universal para todas as questões relevantes sobre a evolução humana. No caso específico do bipedalismo, estou no mínimo tão convencido dessa teoria quanto da hipótese de Jonathan Kingdon sobre o papel de comer de cócoras. Mas aplaudo a atual tendência de retomar a reflexão atenta sobre a seleção sexual, negligenciada por tanto tempo desde que Darwin a aventou. E ela nos dá uma resposta pronta à questão suplementar que tão frequentemente espreita por trás das principais questões. Por que, se o bipedalismo, ou o cérebro avantajado, ou a pele glabra, foi uma ideia tão boa para nós, não vemos isso em outros grandes primatas? A seleção sexual é boa para explicar isso, pois prediz súbitos arrancos evolutivos em direções arbitrárias. Por outro lado, a ausência de dimorfismo sexual no tamanho do cérebro e no bipedalismo requer argumentação especial. Deixemos o assunto por aqui, ele precisa ser examinado mais a fundo.